no mundo em você. Tem luzes, tem trevas no meu ser. Tempo vai e eu não sei por que me pede de esperar-te mais pra lá. Você rio que derrama, você onda que inunda, deixa portos sem navio, enche tudo que é vazio. Você rio que derrama, você onda que inunda, deixa portos sem navio, enche tudo que é vazio. Inunda-me, meu bem, tsunami de você, eleva-me contigo, eterno amor te digo. Inunda-me, meu bem, tsunami de você, eleva-me contigo, eterno amor te digo. Se olho pra você, mergulho, mergulho e afundo sem querer. Tempo vai e eu não sei se o céu desceu ou se eu estou com Deus. E no fundo do oceano não tem jeito, não tem plano. E de todo o teu carinho tem amor, não tem espinho. No fundo do oceano não tem jeito, não tem plano. E de todo o teu carinho tem amor, não tem espinho. Inunda-me, meu bem, tsunami de você, eleva-me contigo, eterno amor te digo. Inunda-me, meu bem, tsunami de você, eleva-me contigo, eterno amor te jeito não tem plano, e de todo o teu carinho tem amor, não tem espinho. No fundo do oceano não tem jeito, não tem plano, e de todo o teu carinho tem amor, não tem espinho. Inunda-me, meu bem, tsunami de você, eleva-me contigo, eterno amor te digo. Inunda-me, meu bem, tsunami de você.